bota na sua vitrola pra gente dançar. Essa vida na volta que a vida foi feita pra gente cantar. E-o, e-a. Bota essa dança que roda na sua vitrola pra gente dançar. E-o, e-a. Leve essa vida na volta que a vida foi feita pra gente cantar. E-o. Essa vida na volta que a vida foi feita pra gente cantar.